Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a Doutora Teresa Mendes Costa. O dia 4 de julho é a Missa da Solenidade da Rainha Santa Isabel, que se venera em todo o mundo. No mês de julho, dos anos pares, realiza-se a procissão da Rainha Santa em Coimbra, padroeira da cidade e da diocese. Este ano, a procissão é o dia 10 de julho do Mosteiro de Santa Clara para o Mosteiro de Santa Cruz. E o dia 13 de julho é o dia da procissão de regresso de Santa Cruz para Santa Clara. Por esse motivo e por sugestão do Diácono Francisco, decidimos fazer este programa com o objetivo de dar a conhecer mais alguns pormenores da vida de Santa Isabel, Rainha de Portugal, que foi casada no século XIII com o rei Dom Dinis de Portugal. Por vezes, fica-nos a impressão que, para a maioria das pessoas, pouco se sabe da vida desta santa, a não ser o milagre das rosas, o que é pena, por ser uma santa portuguesa e com uma vida completamente cheia de virtudes e de milagres que vale a pena lembrar. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para todos os nossos ouvintes. Eu, habitualmente, vou colocar a primeira questão à Doutora Teresa, mas também pode ser ao Diácono Francisco. Portanto, vamos falar da Rainha Santa como santa e das suas grandes virtudes que a levaram a ser beatificada, canonizada e a fazer imensos milagres, como veremos ao longo do programa. Mas queria começar esta conversa dando-a a conhecer, em primeiro lugar, como infanta, como rainha, esposa e mãe. E a forma como aceitou todas estas fases, por vezes, com muitas provações. A infanta Dona Isabel de Aragão, que contraiu matrimónio com o rei Dom Dinis de Portugal, a 11 de fevereiro de 1281, por procuração na presença do pai, Dom Pedro III, de Aragão, e do Bispo de Valência. Contraiu matrimónio com 11 anos, sem conhecer Dom Dinis. E depois do casamento, esteve mais cerca de um ano sem conhecer pessoalmente o marido. Passados 700 anos, verificamos que os casamentos desse tempo não têm nada a ver com os dois. Se calhar dava para começarmos esta conversa fazendo uma analogia entre os casamentos de há 700 anos e anteriores e os dois. Se calhar podíamos começar por aqui, doutora. Nessa altura ainda não se falava de pedofilia, por isso é que eram essas tragédias. Porque uma criança de 11 anos, mesmo que só tenha visto o marido aos 12, continua a ser pedofilia. Os filhos nasceram com ela com 17 e 18 anos, portanto, tudo isto é um ensurrilho das neiras e, infelizmente, nessa altura não se falava no assunto, não é? Porque eu lamento, coitada da senhora, ter, ainda por cima, 43 anos casada depois, não é? Com um homem que realmente era infiel, ainda por cima, e segundo me consta, senhor Diácono, com frase de Santa Isabel, diz que ela, que o de velas tem origem na frase dela de dizer ao marido e de velas às flores, o que eu achei muito curioso. Eu só conheço Santa Isabel, confesso, um filme que vi quando era criança ainda, aqui, que não havia Casa da Cultura, nem coisa que se parecesse, era na Casa dos Bombeiros, com a minha mãe, com umas calças e uma manta por cima, que era a nossa casa, era o nosso cinema de Oliveira, e que lembro-me de, realmente, o Milagre das Rosas, a princesa, a Rainha da Paz, a fazer a paz entre ela, e lembro lindamente de haver no meio lá dos guerreiros do filho e do marido, mas de resto não sei mais nada, não é? Portanto, hoje a voz é toda do Sr. Diácono e eu posso é fazer perguntas daquilo que não sei antes que ele fala. Francisco, então vamos a isso. Ora viva Armando, ora viva Doutora Teresa, caros ouvintes que nos estão a acompanhar através da Rádio Boa Nova, uma saudação para todos. Doutora Teresa, sim, muita gente lembra-se da Rainha Santa através desse filme. Eu tentei procurar já quem era o realizador desse filme. Mas isso era do início da história do cinema. De maneira que a Rainha Santa entra assim, diríamos, no imaginário da cultura portuguesa. E esse é um aspecto bom e ao mesmo tempo é um aspecto que é um handicap. Porquê? Porque há uma certa forma, na minha opinião, muito pueril de olhar para a Rainha Santa. E por isso a sugestão ao Armando de podermos dedicar um programa ou mais, o que for, é ao estudo desta mulher. E esta visão pueril preocupa-me porque a Rainha Santa de pueril não teve nada. Não teve nada. Foi provavelmente das mulheres mais, diríamos assim, perdoem-me o termo, viris que Portugal teve, das mulheres mais verticais que Portugal teve na sua história. Então esta ideia pueril de olhar para a Rainha Santa como aquela que foge às escondidas do passo e faz uns milagrezinhos com umas rosas e umas coisas muito giras e não sei o quê, isso para mim é caricato. Que roça quase o ridículo, não é? Esta ideia que há. E depois é tudo de cor de rosa, não é? A roupa da Rainha Santa, as rosas da Rainha Santa. E as pessoas têm assim uma visão como se fosse uma coisa. Não é? A gente olha para a personalidade da Rainha Santa, olha para o seu testemunho e legado histórico e espiritual, e nós vemos que a Rainha Santa, de pueril, não teve nada. Só teve uma coisa, né? É porque com certeza tinha uma fé tão grandiosa e humilde que Nosso Senhor cabia-lhe bem as palavras de Nosso Senhor quando na página evangélica diz: dos que são como as crianças é o reino dos céus. Ela interiormente era como uma criança, dócil ao Espírito Santo, dócil a de quem ela era tão devota, e se tivermos tempo, haveremos de falar de quem introduziu em Portugal o culto, né? Se hoje em Portugal há o culto do Espírito Santo, foi graças à Rainha Santa. É óbvio, em algumas regiões do país, este culto ao Espírito Santo manteve-se de forma mais veemente. Estou-me a lembrar, por isso concretamente, nas Ilhas dos Açores, que através do fenómeno da insularidade conseguiram manter esta grande devoção. Mas não raras localidades, povoações do nosso país têm este grande culto ao Espírito Santo, e todo o povo tem, graças a esta introdução que a Rainha Santa fez. Nós podemos ver uma marca viva deste culto ao Espírito Santo. Estamos a gravar este programa na altura do verão e quem quiser poderá fazer assim uma visita de estudo e conhecer marcas da Rainha Santa e da sua devoção. Primeira estação para esse percurso, eu sugeria que fôssemos visitar a capela do Passo Real de Sintra, aquele que fica no centro da vila. A capela do Passo Real de Sintra está no seu presbitério toda decorada de afrescos com pombas do Espírito Santo. Foi a Rainha Santa quem mandou pintar. É a primeira marca de devoção ao Espírito Santo em Portugal, precisamente de origem da Rainha Santa Isabel. Portanto, este era um aspecto. Ela era criança, sim, aos olhos de Deus. Ela era pueril, sim, porque dócil ao Espírito Santo, uma mulher que procurou viver uma grande abnegação de si à vontade divina. Nas coisas que aos homens diz respeito, a Rainha Santa não foi nada pueril. Né? Desde cedo, ela foi chamada a uma radicalidade, uma verticalidade extraordinárias. Esta questão do casamento, tão cedo, por procuração, com Dom Dinis, sendo que o casamento se celebrou em Trancoso, daí que essas eram as terras que ela recebeu nesse dia como legado, como morgadio para a sua própria sobrevivência e para ter os seus próprios rendimentos. Sim, essa foi a primeira que o rei lhe deu logo no dia do matrimónio para ter os seus próprios rendimentos. Ora, a Rainha Santa Isabel Bem, nessa altura, esses anos de matrimónios eram comuns, não é? Porque a maioridade não se dava aos 18 anos como hoje, não é? A maioridade. Claro, a maioridade nessa altura era algo diferente, ou seja, tinha a ver muito com o ciclo fecundativo. Portanto, a mulher era capaz de conceber, a moça era capaz de conceber, logo era mulher. E, portanto, havia aí esta mudança de mentalidade, graças a Deus as coisas evoluíram noutro sentido, mas havia esta mudança de mentalidade. E depois, como sabemos, estes casamentos por procuração eram comuns, porque os matrimónios eram, não raras vezes, ou neste meio, neste tempo, eram muitas vezes acordos entre Estados, entre nações, que assim poderiam criar um clima de prosperidade e de paz para ambos os países. Foi o que aconteceu, não é? Foi o que aconteceu. Quando Afonso VI entrega a sua filha, o que está precisamente a fazer de Espanha, de Aragão, é criar aqui um acordo diplomático com o reinado de Portugal recém-nascido. Não me compete aqui hoje ajuizar sobre as vantagens e as desvantagens dos regimes monárquicos e, sobretudo, dos regimes monárquicos do ancião regime. Mas é o que era, é o que é, né? Portanto, temos que olhar a história como ela é, e isto trouxe-nos prosperidade e paz. Este modelo, podemos discutir se hoje, com os nossos olhos contemporâneos, se é o melhor, mas este modelo trouxe prosperidade e paz ao nosso país. Ora, precisamente a Rainha Santa Isabel, desde cedo, né? Desde cedo, ela era extraordinária. Né? A sua verticalidade. Nós sabemos que, aos 6 anos, a primeira Rainha Santa Isabel já nasce, e o seu próprio nascimento já traz paz à sua própria família. Né? Pai e filho, é dela própria, o seu irmão e seu pai, desavindos, e ela, nascendo, vem trazer diríamos assim, uma lufada de ar fresco à família, acaba por desanuviar tensões. O próprio nascimento da Rainha Santa, historicamente, é comprovado. Aos 6 anos, intercede junto do pai em favor do seu irmão, que havia grandes dificuldades. Portanto, ela, em Aragão, na casa de Aragão, já foi, ela própria, mediadora de paz, já sentiu na pele a verticalidade que é que há conflitos, que há dificuldades de relação, que essas dificuldades de relação e esses conflitos, quando se joga a este nível, né, pode significar o mal do povo, a tragédia de uma, a ruína de um povo, a ruína de uma nação. E, portanto, desde cedo, a Rainha Santa Isabel foi portadora dessa paz, né? Ela é pontífice. Eu gostava, estou aqui a falar há muito tempo já, mas gostava aqui de introduzir duas ou três pensamentos do Padre António Vieira. Padre António Vieira, em 1670, no dia 13 de junho, quis fazer uma prédica na Igreja de Santo António dos Portugueses, em Roma, à Rainha Santa Isabel. Ele quis fazer essa, como vou explicar, essa pregação à Rainha Santa Isabel, e reunida então assim os grandes chefes da altura, ele quis, eu estou aqui à procura porque ele falou de uma forma interessantíssima, eu gostava de o citar, o Padre António Vieira quis dedicar nesse dia, dizia qualquer coisa assim do género: bem, neste dia vou falar sobre a Rainha Santa Isabel, ficou Santo António sem sermão, porque ele foi lá convidado para falar sobre Santo António, mas ele quis dedicar a sua homilia à Rainha Santa Isabel. Então ela dizia, né? Ela dizia que a Rainha Santa Isabel era o modelo de um negociante. E foi este o tema da homilia. A Rainha Santa Isabel era um exemplo de negociante. Duas frases do Padre António Vieira para mostrar a verticalidade desta mulher. A Rainha Santa é modelo de um negociante. Todo aquele que com os bens da terra sabe negociar os bens do céu. A Rainha Santa, com os bens da terra, sabia negociar os bens do céu. Uma outra frase. Negociou Isabel de um reino para o outro e de uma coroa para outra. Do reino e coroa da terra para o reino e coroa do céu. Eu acho que estas duas frases do padre António Vieira vêm muito a propósito e trazem aqui lações extraordinárias, não é? A Rainha Santa Isabel estava profundamente mergulhada nas coisas do mundo e nem por isso deixava de estar profundamente mergulhada nas coisas de Deus. A Rainha Santa Isabel sentia na pele os constrangimentos e dificuldades que as coisas do mundo traziam, né? Desde as complicações com o entendimento de seu pai e seu irmão na sua própria família, desde a necessidade de se oferecer quase como holocausto nesse matrimónio por procuração para salvar as relações entre Aragão e o Reino de Portugal, desde as demarches que fez ao longo, particularmente da fase final da vida do seu marido, Dom Dinis, com o seu filho, para precisamente trazer a paz. Ela acaba a sua vida terrestre precisamente numa missão de paz, já não entre o filho e o marido, que já havia morrido, mas entre os dois irmãos. Entre os dois irmãos, não é? Ela morre em Estremoz, precisamente quando tenta fazer a paz entre os dois. Esta mulher, desde o início, quase que foi concebida, até mesmo ao instante final da sua vida, outra coisa não procurou do que fazer esta negociação. Esta negociação, não é? E o padre António Vieira tem esta intuição extraordinária. Ela negocia de um reino para o outro, das coisas da terra para os reinos, para as coisas do céu. Porque ela vê e sabe olhar com um horizonte de sobrenaturalidade as coisas que a terra lhe mostra. Daí que o padre António Vieira conclui o sermão da Rainha Santa Isabel, que então pregou nesse dia de Santo António em Roma, com esta frase: Rainha Santa Isabel, és mais santa porque rainha e mais rainha porque santa. Não é? Aqui há aqui uma ligação. És mais santa porque rainha e és mais rainha porque santa. Não é? Uma ligação profunda, profundamente mergulhada. Às vezes nós temos a ideia de que a santidade é uma espécie de evasão das coisas do mundo, não é? É interessante que estamos a gravar este programa no dia, e também eu gostava de referir, no dia em que a Igreja celebra São José Maria Escrivá, um santo que no século XX teve esta intuição, não é? Que a Igreja sempre viveu, mas por razões de ordem histórica e cultural, porventura, no início do século XX, e no século XX, até ao Concílio Vaticano II, do qual São José Maria foi precursor, estava um pouco no esquecimento. Não é? A santidade não se faz pela invasão das coisas deste mundo. A santidade faz-se quando cada um, no seu meio, no seu próprio local, onde Deus o chama a viver e a estar, é capaz de levar este horizonte de sobrenaturalidade e entregar essas coisas a Deus, santificando-se pelo trabalho, pela sua ação, pelo seu carisma próprio e sua missão própria neste mundo. A Rainha Santa Isabel, 700 anos antes, vivia isto na perfeição, né? Quer dizer, quando às vezes a gente ouve dizer é mais fácil, quando o Senhor diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é? Vejam daqui o mérito da Rainha Santa Isabel, não é? Ela tinha na sua mão as riquezas deste mundo, as dificuldades, mas também as possibilidades deste país, e ela soube, não é, ser mais santa porque rainha, uma vez que o seu estatuto régio permitia ter um acesso maior à disposição do bem, à administração do bem público. E mais rainha, porque santa, né? Porque o seu ser rainha, a sua missão régia, também foi potenciada pela grande docilidade do seu coração à ação de Deus. Né? Há aqui um binómio de inter-relação. Ora, isto não é nada pueril. Isto é absolutamente vertical, de uma adultez e maturidade a fé extraordinárias. Os palácios da rainha são casas de grande altura. Os que vão para lá morar também vão para a sepultura. Casa cheia tem fartura, quem doba tem seu sarilho. Corre a galinha para o milho, quem paga são os pardais. O burro tem atafais, também se lhe põe em estribos. Todas as tendas têm figos para contentar os rapazes. No mar andam alcatrazes, destes que apanham gaivotas. As que têm as pernas tortas, todos lhe chamam careiro. Vão-se as cesões com desejos, as feridas com guento. O moinho anda com o vento e lá no mar da sarela. Esta cantiga tamanha não tem princípio nem fim. um raminho de alecrim. É bom para os namorados. As armas são para os soldados e também para os caçadores. Isto de quem tem amores não sabe já que fazer. Já tenho ouvido dizer, quem é doido que padece. Você diz que não conhece ameixas pela toalha. Faço uma desentendida, a mim não me escapa nada. Você diz que marmelada é uma comida que ela se dá ao doente. E àqueles que bem se tratam, para os ricos os bois se matam, como o pobre o condenado. Não há correio sem mala, nem se ganha sem ter bico. Vão para a ilha do Pico, que é terra de boa ameixa. A paga que a fruta deixa é causar indigestões. Apanhei umas cesões por causa da melancia. Tornamos a vaca fria que nos cresceu de jantar, mas puderam mais secar e a praia ser uma guiça. Tornar-se a pedra em cortiça e a água fria escaldar, sem ter nenhum mal amargar do que eu deixar de te amar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a sua doutora Teresa Mendes Costa. Falamos de Santa Isabel, Rainha de Portugal. O dia 4 de julho é a missa da solenidade da Rainha Santa Isabel, que se venera por todo o mundo. No mês de julho, dos anos pares, realiza-se a procissão da Rainha Santa. Este ano, a procissão é o dia 10 de julho do Mosteiro de Santa Clara para o Mosteiro de Santa Cruz. E o dia 13 de julho é o dia da procissão de regresso de Santa Cruz para Santa Clara. Por esse motivo e por sugestão do Diácono Francisco, decidimos fazer este programa com o objetivo de dar a conhecer mais alguns pormenores da vida de Santa Isabel, Rainha de Portugal, que foi casada no século XIII com o rei Dom Dinis de Portugal, quando tinha apenas 12 anos. Por vezes, fica-nos a impressão que, para a maioria das pessoas, pouco se sabe da vida desta santa, a não ser o milagre das rosas, o que é pena por ser uma santa portuguesa com uma vida completamente cheia de virtudes e de milagres. Conversamos, pois, sobre a vida da Rainha Santa Isabel, como Infanta de Aragão, como Rainha de Portugal, como esposa do Rei Dom Dinis, como mãe do Rei de Portugal, Dom Afonso, e como santa que foi beatificada pelo Papa Leão X e canonizada pelo Papa Urbano VIII. Soutora, o Francisco levantou aqui tantas questões que nós acho que ficávamos já aqui todo o tempo portanto, a falar destas questões que ele levantou e que são corretíssimas, que são certíssimas. Eu vou voltar aqui atrás só porque há pouco eu disse que poderíamos fazer a analogia dos casamentos com os do tempo de hoje. De facto, a Rainha Santa Isabel, naquele tempo e muito, muito anteriormente, nós podemos pensar no que aconteceu com Nossa Senhora e com São José. Portanto, no fundo, algo semelhante. Portanto, havia aquele compromisso desde crianças, ou pelo menos adolescentes, mas que acabavam por não viver juntos. Portanto, tinham aquele compromisso. Hoje, o que se passa é exatamente o inverso. Eu, no último CPM que houve na minha paróquia, o parco disse isto. No CPM estavam nove casais. Desses nove casais, 75% ou já tinham filhos, ou elas estavam grávidas, ou já viviam juntos. Portanto, isto é para dizer, realmente, os tempos de hoje não têm comparação possível com os de antigamente. Depois, o Francisco levantou aqui várias questões, e acho que muito interessantes, quando fala aqui quando fala na personalidade de Santa Isabel. Realmente, ela tem uma... falou da radicalidade, personalidade, E de facto depois tinha a aceitação, aquela docilidade. Realmente a vida dos santos é isto. Não é fácil, não era fácil se calhar, naquela altura para em que o padre António Vieira falou desta situação. Mas realmente a vida dos santos é um todo, não é apenas uma parte, como o Francisco dizia. Portanto, a santidade não é só num aspecto, não é só no aspecto da oração, mas é no todo, é na vida completa. Portanto, e esta Rainha Santa Isabel, de facto, era isto mesmo, como o padre António Vieira dizia. Portanto, ela estava ligada ao céu e estava ligada à terra e era, de facto, portanto, vivendo já a santidade na terra, que ela estava a preparar-se para ser uma grande santa já no céu. Agora, eu gostava de colocar aqui esta questão. Portanto, a vida da Rainha Santa Isabel não foi fácil. Portanto, o próprio marido, pronto, eles tinham aquelas guerras, eles andavam praticamente sempre em guerra. Depois, ela não tinha praticamente uma casa fixa, não é? Porque é verdade que ela sempre disse que gostava muito de Coimbra e das Clarissas, como havemos de ver, mas a verdade é que ela passava o tempo, ora num lado, ora no outro. Quer dizer, isto também não devia ser fácil. Hoje, ainda é como diz o outro, nós temos bons carros ou temos bons autocarros e, portanto, deslocamos com relativa facilidade de uma localidade para outra. Mas, naquele período, de facto, em que se calhar eram umas carroças velhas, não é? Umas charretes velhas, que os transportavam, não há dúvida nenhuma que isto também não era fácil. Depois, a vida do rei, não é? Portanto, hoje dizemos que as pessoas são imaturas. E realmente o rei Dom Dinis casou com menos de... Casou? Não era isso que eu queria dizer. Casou novo? Pois, mas isso já vimos. Mas ele foi rei com menos de 18 anos. Portanto, eu penso que aqui há também uma... Portanto, muita juventude, e essa juventude que ele levava, portanto, a fazer muitos disparates, nós sabemos, é do conhecimento geral, que ele tinha aqueles filhos bastardos, e muitas vezes isso contribuía também para a divisão da família, e até do próprio filho. O Francisco, há pouco, quando falava da personalidade da Rainha Santa Isabel, eu penso que também se referia a este aspecto, pois se ela, com 6 anos, como o Francisco disse, era uma conciliadora entre o pai e o irmão, a verdade é que ela teve que ser uma conciliadora também entre o marido e o filho, porque havia grandes avenças entre Dom Dinis e Dom Afonso, exatamente porque, pronto, Dom Dinis, se calhar, vou-lhe chamar imaturo, como hoje se diz, acabava por ter filhos bastardos, a quem, de facto, depois não punha de parte, mas queria beneficiar. Não sei, portanto, eu penso que a rainha teve uma vida nada fácil, neste mundo, enquanto esposa, enquanto mãe e enquanto rainha. Não sei se o Francisco, se a doutora entenderem, dar aqui uma chega, damos. Se não, depois saltamos então para as obras que ela fez, e imensas obras que tem. Não sei. O Diácono Francisco é que tem a palavra hoje, total. Eu só queria assinalar que realmente ela, por um lado, notoriamente tinha um carisma já de conciliadora, mas também é natural, e isso para mim é uma incógnita, a formação que ela teve durante toda a sua vida para conseguir parecer aquilo que foi. Pensando nas palavras que o Sr. Melo agora acabou de dizer, hoje em dia a formação da juventude está muito por baixo, e por isso a gente vê esses desastres todos, não é? Inclusive a pessoa não tem valores. É, para mim, um dos grandes pecados da juventude é não ter valores, e portanto portam-se como animais irracionais e não como animais racionais. De qualquer maneira, acho que o interesse é... Eu dou a palavra ao Diácono Francisco, porque acho que é o que interessa, é ouvi-lo. Não, mas enfim, a Rainha Santa, pronto, se calhar para terminarmos este bloco, não é? Que diz respeito a esta, porque são várias as dimensões, não é? Da personalidade, da história, da vida da Rainha Santa. Uma delas, penso que ficou bem vincada, não é? Como reconciliadora, como grande missionária diplomática, no entendimento, desde cedo na sua própria casa, depois em Portugal, com Dom Dinis, futuro, o filho dele, Dom Afonso IV, também durante o tempo em que esteve cá, por diversas vezes se ausentou do país para ir a Aragão reconciliar os seus familiares. Portanto, esta mulher era extraordinária, não é? Desenvolvia-se a esse nível um papel de mediação, de paz, não é? Que só com uma grande ação divina se poderá compreender. Como uma grande ação divina se poderá compreender. Dom Afonso, Dom Dinis, quero dizer, o nosso trovador, rei trovador, dedicou-lhe uma canção. E num dos versos, para terminarmos este bloco, dizia assim: Senhor, a que sirvo e servirei? Era de Lisboa para rei. Senhor, a que sirvo e que servirei? Era de Lisboa para rei. No português arcaico da altura. Porque de facto era. Era boa para rei. E aqui queria fazer a ponte, através de uma frase do Padre António Vieira, para um outro aspecto. Né? Padre António Vieira, há pouco eu falei um bocadinho nisto, não é? Santidade que encarna no mundo, santidade em contextos difíceis. E o Padre António Vieira percebe isto e diz-nos assim, na tal sermão que vos tenho citado: a humildade, o desprezo do mundo, a moderação, a abstinência, a pobreza voluntária na outra gente são virtudes simples. Mas estas mesmas, com uma coroa na cabeça, com um cetro nas mãos, debaixo de um dossel e assentadas no trono, são dobradas virtudes. E é. E é. Quer dizer, porque isto na gente simples, está bem, ok. Agora, quando se tem uma coroa na mão, uma coroa na cabeça, um cetro na mão, um dossel por cima e sentados num trono, são virtudes dobradas, dizia o Padre António Vieira, e muito bem. E então aqui gostaria de fazer a ponte para um outro aspecto extraordinário da missão da Rainha Santa. Ela é bem-aventurada por construtora da paz e ela é bem-aventurada por distribuidora da caridade de Deus. Antigamente era assim, há 700 anos, e anteriormente também assim era. Portanto, os pais decidiam os casamentos dos filhos, mas, portanto, para além de decidirem os casamentos dos filhos, decidiam também em relação aos filhos aqueles, ou se calhar aquelas, mais corretamente, que deviam ir para um mosteiro. E aí é que eu penso que isso era uma violência, quer dizer, decidir que determinada filha havia de ser freira, eu acho que isto era inconsistente, não é? Porque é verdade que os tempos eram outros, mas isto, se faltar a vocação... Eu acho que está na mesma linha, era a preferência dos pais sobre os filhos. Pronto, acho isto também muito violento, mas pronto, ficamos por aqui para depois voltarmos ao Francisco. Artigos de refugo, as saudades do império, faço-me distraída, consulto o relógio, as viúvas da companhia, sempre me baralhei nas datas, vou ver se me salvo ainda. Dei-te uso a mais, como deixar de eu fazer que vai ser de ti quando a mãezinha falecer? Dei-te uso a mais, como deixar de eu fazer? O que vai ser de ti quando a mãezinha falecer? O meu país de marinheiros, figurinhas de papel, contra o fundo do oceano, um património perdido, mártires e heróis, um rasgão no cenário, foi o nome que te dei. Dei-te uso a mais, como deixar de eu fazer? O que vai ser de ti quando a mãezinha falecer? No. deixar de eu fazer. O que vai ser de ti quando a mãezinha falecer? Dei-te uso a mais, como deixar de eu fazer? O que vai ser de ti quando a mãezinha falecer? Dei-te uso a mais, como deixar de eu fazer? O que vai ser de nós quando a mãezinha falecer? Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Sra. Teresa Mendes Costa. Falamos de Santa Isabel, Rainha de Portugal, que se comemora na próxima semana em Coimbra. O dia 4 de julho é a missa da solenidade da Rainha Santa Isabel, não só em Coimbra, mas no mundo inteiro. No mês de julho, dos anos pares, realiza-se a procissão da Rainha Santa em Coimbra, padroeira da diocese e da cidade. Este ano, a procissão é o dia 10 de julho, do Mosteiro de Santa Clara para o Mosteiro de Santa Cruz. E o dia 13 de julho é o dia da procissão de regresso de Santa Cruz para Santa Clara. Por sugestão do Diácono Francisco, decidimos fazer este programa com o objetivo de dar a conhecer mais alguns pormenores da vida da Rainha Santa. Rainha de Portugal, que foi casada no século XIII com o rei Dom Dinis de Portugal. Por vezes, fica-nos a impressão de que, para a maioria das pessoas, pouco se sabe da vida desta santa, a não ser o milagre das rosas. Conversamos, pois, sobre a vida da Rainha Santa Isabel, como infanta de Aragão, como Rainha de Portugal, como esposa do rei Dom Dinis, como mãe do rei de Portugal. Vamos continuar esta conversa. Eu, há bocadinho, retirei a palavra ao Francisco, E vou-lhe dar novamente para continuar aquele tema que ele estava a procurar desenvolver. Francisco, então, tem a palavra. Pois há pouco estava partindo daquela frase, talvez convenha recordar, do padre António Vieira, a fazer uma ponte entre esta primeira dimensão que abordámos aqui, a missão histórica, reconciliadora, portadora de paz da Rainha Santa Isabel, para uma outra dimensão que eu gostaria de aqui vincar, porque à Rainha Santa tanto devemos. Dizia assim o padre António Vieira nesse sermão em 1670 na Igreja de António dos Portugueses em Roma, 13 de junho. A humildade, o desprezo do mundo, a moderação, a abstinência e a pobreza voluntária na outra gente são simples virtudes, mas estas mesmas, com uma coroa na cabeça, com um cetro nas mãos, debaixo de um dossel e assentadas num trono, são dobradas virtudes. Pois bem, a Rainha Santa Isabel, para além de ter esse carisma próprio, de ser portadora de entendimento e reconciliação entre os membros da sua própria família e a Casa Real Portuguesa, a Rainha Santa Isabel é conhecida, aliás a sua iconografia mostra-nos precisamente essa mesma referência, ou uma dimensão da sua iconografia, particularmente aquela que conhecemos mais recentemente, não é? A Rainha Santa Isabel, se bem que há imagens antigas também, agora estava aqui a projetar imagens antigas da Rainha Santa com o Milagre das Rosas, não são tantas quantas, porque a partir de certa altura a iconografia da Rainha Santa Isabel foi mais fiel àquilo que é a estátua jacente no túmulo, portanto ela vestida de clarissa e vestida de os elementos da peregrinação a Santiago de Compostela, né? Agora um bocadinho eu tinha dito, podíamos fazer aqui uma viagem em certos sítios, para vermos elementos da Rainha Santa. Falei-vos de Sintra, para começar. Quem este verão for para o Alentejo, não deixe passar em Estremoz. Entrar na igreja paroquial de Estremoz, lá em cima, junto à pousada, junto à torre. E aí, para além de ver as pinturas belíssimas que lá estão, da Escola del Greco, à direita há de ver um altar com uma imagem da Rainha Santa Isabel, com o Milagre das Rosas, uma imagem antiga, rara, muito rara, extremamente bela. E depois, se na igreja pedir a chave a uma senhora que lá está sempre muito simpática, pode ir ver um precioso tesouro. porque a pousada que é logo ao lado, uma pousada de Portugal, uma coisa de luxo, tem a entrada lateral, que ainda pertence à paróquia, mas aquilo está sempre fechado, da capela da Rainha Santa Isabel, que foi o quarto onde ela morreu, que foi convertida numa belíssima capela. E então aí podemos ver, primeiro, essa capela, onde está no sítio onde ela morreu, na torre de Estremoz, e podemos ver, através de uma divisão que se conserva idêntica, não houve reforma, o oratório da Rainha Santa, onde ela rezava, e rezava interessante virada para Castela. Né? Por trás de uma gurita, ela via a sua terra, que sempre amou, e de quem, dizem alguns cronistas, bem lhe custou sair de lá. Não é? Mas ela tinha esta missão, não é? Diríamos assim, de se oferecer como rainha deste país. Pois bem, aí está um outro sítio que eu aconselho vivamente, ir a Estremoz e pedir para ver aquilo que raramente as pessoas vão, como está fechado, é preciso pedir, e não costumam visitar. Ora, a Rainha Santa Isabel é a mestra da caridade. Este é um aspecto que eu gostava aqui de sublinhar. Não é? A iconografia, então, esta mais conhecida, sobretudo aquela que depois se vulgarizou, esta é sobretudo esta ícone, que é a imagem que está no templo da Rainha Santa, não é? Mandada oferecer, aquela imagem grande que sai em procissão pela Rainha Dona Amélia, foi quem mandou, quem custeou aquela imagem. A Rainha Santa, com o seu Milagre das Rosas, bem nos mostra esta dimensão da caridade. De facto, ela fundou uma série de aspectos de caridade, não é? Para além das histórias que sabemos, não é? De ela oferecer as suas próprias joias para as suas aias se poderem casar de forma mais terem dote, ou emprestar joias preciosas para poderem ir mais belas para os seus próprios matrimónios. Outra visita de estudo a fazer, não deixeis de ir ver um novíssimo restaurado Museu Machado Castro em Coimbra, que na secção de orizaria e joalharia tem lá precisamente quatro diademas, diríamos assim, da Rainha Santa Isabel preciosos, não é? Quatro tesouros da Rainha Santa Isabel. O seu colar, que lá está. Ainda um oratório antiquíssimo que nos dá a chance de ver Coimbra ao tempo da Rainha Santa Isabel, porque foi pintado praticamente contemporaneamente, uma coisa maravilhosa, e mais um conjunto de peças de orizaria que lá estão. Se puderes visitar, é de facto maravilhoso. Ora, a Rainha Santa, dispensadora do pão dos pobres, a Rainha Santa que oferece assim os seus bens para ajudar as suas aias, o seu séquito, e a Rainha Santa, que tem uma intensíssima obra social, né? Ela era a precursora da Segurança Social, porque fundou o Hospital dos Meninos Inocentes em Santarém, o Hospital de Leiria, o Hospício dos Pobres junto a Santa Clara, o Hospital das Velhas Inválidas, era o nome, em Coimbra, várias albergarias para apoio precisamente aos desavindos, foragidos e transeuntes, em Estremoz, Alenquer e Odivelas. A Gafaria de Óbidos e de Leiria. A Gafaria era para os leprosos. O Recolhimento para a Regeneração das Desgraçadas, Meninas da Vida, em Coimbra. Né? Entre tantos outros. Ou seja, a Rainha Santa Isabel, entre tantas outras coisas, dedicou-se a fundar com os seus próprios proventos estes hospitais, esta rede de cuidados, no reinado de então. No reino de então. Ou seja, ela é o que dizia o padre António Vieira, né? A humildade, o desprezo das coisas do mundo, a pobreza voluntária, são coisas próprias das almas simples, são virtudes simples nas gentes. Mas numa cabeça coroada, com um cetro na mão e sentado num trono, fazer tudo isto é extraordinário, são virtudes dobradas. Francisco, deixe-me só aqui, pronto, acrescentar um pontito e entretanto também descansa um pouco. O Francisco hoje está constipado. E está com alguma dificuldade também em falar. Há pouco falou naquele Hospital dos Inocentes em Santarém e ocorreu-me o seguinte. Portanto, de facto, como há pouco dizia, a Rainha Santa Isabel tinha personalidade, tinha personalidade e tinha vida interior que lhe permitia ver com clareza. Eu estou a pensar que em relação a este Hospital dos Inocentes, as crianças estavam ali até aos 10, 12 anos, depois aprendiam uma profissão para depois, no futuro, poderem voar, Acho que, portanto, havia a preocupação não só de lá estarem naquele período difícil da vida deles, mas depois de saírem, portanto, com algo que os pudesse ajudar no futuro. Mas mais, portanto, a Rainha Isabel, de facto, tinha personalidade. Porque, para além de escolher para as suas muitas casas que mandou fundar pessoas de bem, ela punha condições. E eu recordo-me que uma das condições era a seguinte, é que naquelas casas só entravam aquelas pessoas, portanto, pessoas que ela tinha posto à frente. Portanto, cavaleiros ou filhos de cavaleiros, portanto, estavam proibidos de entrar nessas casas. Eu penso que aqui pode ser a promiscuidade, não sei. Eu, pelo menos, interpreto isto assim, quer dizer, portanto, ela sabia o que queria, portanto, não, portanto, fundava uma casa e não deixava as coisas de qualquer maneira, portanto, sabia o que queria. Aquilo que eu chamo luz, portanto, tinha muita luz para saber o que havia de fazer. O Francisco há pouco falava também no aspecto do Espírito Santo. Eu estou a pensar que quando ela esteve em Alenquer, não é? Desterrada pelo rei, que também aí ela quis construir uma casa destinada ao Espírito Santo. E quantas dificuldades ela teve porque, portanto, naquele momento ela ficou praticamente sem bens, não é? Portanto, a rainha, portanto, teve muitas dificuldades. Portanto, os bens que ela tinha era para produzirem bens que pudessem ajudar a construir ou reconstruir e depois também a manter, não é? Portanto, havia, de facto, da parte dela, quer dizer, uma preocupação não só de fazer, mas de manter, não sei... Desfolho e trinco as rosas, é como se prendesse entre os meus dentes todo o luar das noites transparentes, todo o fulgor das tardes luminosas. Vento bailador das primaveras, a doçura amarga dos poentes e a exaltação de todas as esperas. Quando à noite desfolho e trinco as rosas, és tu a primavera que eu esperava, a vida multiplicada e brilhante, em que é pleno e perfeito cada instante. Quando à noite desfolho e trinco as rosas, és tu a primavera que eu esperava. De dois em dois anos, nos anos pares, basicamente, a confraria da Rainha Santa Isabel, onde a doutora Teresa há pouco fez a referência por grande dom. Quando eu fui para Coimbra estudar para o seminário, a primeira coisa que me fiz foi irmão da Rainha Santa. Qualquer pessoa pode fazer irmão da Rainha Santa, basta ir lá à igreja e pedir, e assim tem direito a portar a cruz e as insígnias próprias, ser irmão da Rainha Santa e receber dos benefícios espirituais, com certeza, que a Rainha Santa guarda aqueles que se fazem dela seus filhos. Depois que acabei o seminário, houve a confraria propriamente, dividida entre irmãos e confrades. Os confrades ou confreiras é um grupo restrito, só pode haver 100 no ativo, diríamos assim. E eu, houve concurso e eu concorri. Como? É um número clausus. Acontece em vários movimentos. Não há uma razão específica. É um número clausus que faz parte do estatuto da confraria. Não é? Os confrades serem só 100, no máximo. Era o caso das misericórdias. 100 irmãos, 100 bons irmãos. Antigamente, no tempo da Rainha Dona Leonor. Não mais. Exato. Hoje não. Hoje, aos que entendem. Mas no tempo da Rainha havia apenas os 100. Exato. De maneira que então na confraria também é assim. E eu fiz-me, candidatei-me e tive a graça de ser eleito para confrade da Rainha Santa Isabel. Portanto, também tenho esta missão de divulgar. Tenho pena que aqui na Igreja de Matriz de Oliveira ainda não haja uma imagem de Santa Isabel. Há na Bovadela, há noutros sítios, mas aqui ainda não há. Vemos se um dia resolvemos essa questão. Dois em dois anos há as festas da Rainha Santa Isabel, que têm sempre um trido preparatório. Portanto, este ano o Bispo Auxiliar de Braga, Dom António Moiteiro, presidirá às 9 da noite, todos os dias, de 1 a 3 de julho, 9 e meia da noite, ao trido preparatório da Rainha Santa, é sempre assim o programa. No dia 4, que é o dia próprio da Rainha Santa, 4 de julho, nós teremos de manhã a missa presidida pelo Bispo Dom Virgílio, às 11 da manhã, e à tarde, às 4 e meia, também sempre assim há, as cerimónias anuais da Confraria da Rainha Santa Isabel e da Real Ordem de Santa Isabel. Ou seja, a Real Ordem de Santa Isabel é um braço feminino, uma ordem feminina, fundada pela... em que a Rainha de Portugal, ou aquela que a representa, é a responsável por essa Real Ordem. Portanto, a Dona Isabel de Herédia, chefe da Casa Real, mulher do chefe da Casa Real portuguesa, é o mais alto grau religioso que ela tem. Da maneira que nós vemos muitas vezes, quando eles em representações ou em coisas religiosas, o Dom Duarte usa as vestes, como em Coimbra vai usar, as vestes da Real Ordem de Vila Viçosa, que também lá estará presente nesse dia, que é o maior grau religioso do rei de Portugal ou do seu pretendente. A Rainha Santa Isabel usa o pendente da Real Ordem de Santa Isabel, que é o maior grau que a Rainha de Portugal tem. Portanto, às 4:30 da tarde faz-se a missa da Real Ordem de Santa Isabel, com essa representação das várias ordens dinásticas portuguesas, etc. Depois, na quinta-feira a seguir ao dia 4, na quinta-feira, que é dia 10, portanto, mas o regime é sempre este. Na quinta-feira, a seguir ao dia 4, faz-se a procissão da penitência, né? Em que a imagem da Rainha Santa Isabel desce de Santa Clara e vai para Santa Cruz. Desde há 2 anos que assim é. Durante uma série de anos ia para a Senhora da Graça, para a Igreja da Graça. Mas, porque havia dificuldades em Santa Cruz, mas entretanto recuperou-se a tradição antiga já há 2 anos. Ir para Santa Cruz, procissão da penitência, porque nesse dia os fiéis têm promessas à Rainha Santa Isabel para cumprir, fazem assim o seu ato público de penitência. Né? O seu ato público de penitência. E como que a cidade de antes era convidada a entrar nessa penitência. Os talhantes da cidade, os carniceiros, levavam o andor da Rainha Santa, ainda hoje é assim, só os membros dessa classe profissional é que levam o andor da Rainha Santa, vai a confraria toda, vão os irmãos e vão os penitentes. Francisco, não mais que um minuto, não mais. Alguns vão de descalço, etc. E depois, no dia 13, no domingo a seguir, é a procissão festiva, solene. Quando chega a Rainha Santa à Ponte Santa Clara, é acolhida pelo pároco da primeira paróquia, São Bartolomeu, que faz o seu sermão. Há um buquê de fogo de artifício, isto na procissão da penitência. Vai para Santa Cruz. Depois há missas ininterruptas em Santa Cruz durante esses dias todos. No domingo à tarde, o Sr. Bispo celebra e faz a procissão de regresso, em que habitualmente vêm os helicópteros da Força Aérea, tiram pétalas, é uma procissão belíssima que envolve a cidade toda. É padroeira da Diocese de Coimbra. Eu gostava muito de que as gentes desta zona pudessem este ano se associar a algumas festividades da Rainha Santa Isabel. Está a responder. O som não morreu, deixa-te que eu em tua casa entrarei. Eu com o seu está com o ser. Esperou-se, chegou-se, ouviu-se, aceitou-se, salvou-se, assim é que tem de ser. Na cabeça levo a festa, quanto a esta dúvida não me resta. Na cabeça levo a festa, quanto a esta dúvida não me resta. Bate forte, com norte, sem corte, a sorte da morte aqui é desistir. Porque a vida, subida, na lida, nutrida, saída está aqui para existir. E o som, bem bom, ronron, é um dom, dá um nome ao que se está a ouvir. Vai lá, opa, nada, oxalá tu estejas a unir. Na cabeça levo a festa, quanto a esta dúvida não me resta. Na cabeça levo a festa, quanto a esta dúvida não me resta. Na cabeça levo a festa, quanto a esta dúvida não me resta. Na cabeça levo a festa, quanto a esta dúvida não me resta. Na cabeça levo a festa, quanto a esta dúvida não me resta. Na cabeça levo a festa, quanto a esta dúvida não me resta. Pronto, o nosso programa está no fim. Gostaríamos de continuar a falar da Rainha Santa Isabel, não vamos ter possibilidade, mas vou-lhes propor que de hoje a 15 dias, daqui por duas semanas, voltemos a este assunto, porque há muitos milagres que as pessoas desconhecem e que é bom falarmos dos milagres, da sua atividade. Hoje não é possível e, portanto, de hoje a uma semana também já temos uma gravação, que é a missa do Padre Manuel Vaz Pato, e por isso ficamos para hoje a 15 dias. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.